São 8 faixas inéditas e 5 regravações. Faça-me crer, é o 9º CD do Padre Reginaldo Manzotti. E tem participações de Neguinho da Beija-Flor e Luan Santana. Adquira já o CD Faça-me Crer acessando o site padrereginaldomanzotti.org.br/loja. Se preferir, ligue para 41-3221-6050. Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Eu quero fazer um pedido a você. Torne-se um associado da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0-41-3221-6060. Repito, torne-se um colaborador da obra Evangelizar é Preciso, através do telefone 0-41-3221-6060. Conto com sua participação. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento, Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Filhos e filhas, povo de Deus da Hora da Misericórdia. Hoje é um dia muito especial, dia 8 de dezembro, Nossa Senhora da Conceição, Imaculada Conceição. E por que se celebra Imaculada Conceição? Ah, filhos, porque Jesus é o Senhor. Maria foi preservada do pecado original em vista de ser a toda pura para receber o Salvador, mas isso eu explico depois. Agora, você já adquiriu o kit de Natal? Que você pode acessar o site www.padrereginaldomanzotti.org.br e na loja virtual adquirir contos natalinos, você pode adquirir outros produtos. Escute o que foi deixado na plataforma como testemunho de vida. Paula Regina, de Querência do Norte, o meu testemunho, padre, é que eu recebi as graças que eu queria. Não sei em que novena que eu fazia todas. Uma, parei de beber, que eu bebia muito. Queria tanto engravidar, consegui. Eu consegui a minha graça. Deus abençoe. Um abraço, pessoal querido de Querência do Norte. Lá tem emissora de rádio, pessoal escuta muito. Recebi esses dias um pessoal lá de Querência, do assentamento de terra, já não é mais assentamento, né, gente? Mas o pessoal de Querência, muito querido, pessoal que diz que a audiência é muito grande, tanto da experiência de Deus como do Terço da Misericórdia. Que Deus abençoe. E aproveito para rezar por todos aqueles que estão na luta por um teto, por um pedaço de terra, por dignidade. Vamos lá? Bíblia aberta. Cartilha de oração. O que o Senhor dirá? O texto de hoje, gente, é Lucas 1, 26, 38, pelas minhas mãos. Vai falar de paz. Isso aí. Lucas 1, 28 a 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Isabel estava no sexto mês, O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem de nome José. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: "Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo." Maria, encontraste graça junto de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Maria então perguntou ao anjo: "Como acontecerá isso, se eu não conheço algum homem?" O anjo respondeu: "O Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer de ti será chamado Santo, o Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, conceberá um filho na velhice. Esta já está no sexto mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível." Maria disse: "Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje se celebra Imaculada Conceição. E eu comecei explicando por que se acredita que Maria nasceu sem o pecado original. Por mérito próprio? Não. Maria nasceu sem o pecado original porque ela geraria o Salvador, preservada do pecado para não macular a Deus. Raciocina comigo. Jesus é Deus? Responda: é. Jesus é todo puro? Jesus é todo santo? Pois bem, Maria era toda pura para gerar aquele que era puro. Maria é imaculada para gerar o imaculado. Então, você viu que até agora não usei a palavra dogma, porque tem gente que tem aversão à palavra, sem entender o princípio. O princípio é declarar uma fé que todos já sabem. Para que o anjo chegasse a Maria e dissesse: "Ave cheia de graça, gratia plena, cheia da graça", é porque o Espírito estava nela. E para ser plena do Espírito não podia haver pecado. Compreende o significado? O que o Papa fez em 1854, o que o Papa fez foi proclamar o que o anjo proclamou na Anunciação: "Nossa Senhora, rogai por nós. Nossa Senhora, intercedei por nós. Nossa Senhora." Quem é essa senhora? Ela. Que me fala com ternura, que me acolhe sempre com bondade, em tudo se faz entrega. Quem é essa senhora? A mãe de Jesus. De mãos estendidas. Nossa Senhora das Graças. Mãe da Consolação. Mãe do Carmo. Mãe do Rocio. Mãe de tantos nomes, mas é a mesma. Eu estou vendo no site: "Padre, nessa hora da misericórdia, eu quero pedir pela saúde. É a Marli de Terra Roxa. Eu sinto muitas dores de cabeça, o mal-estar no corpo, no estômago. Peço proteção para o meu serviço, paz no meu lar." Marli, com certeza, estaremos rezando. Da mesma forma, tantas pessoas pedindo libertação na hora da misericórdia. Mãe, Nossa Senhora, leva Jesus. Eis-me aqui, sou teu filho. Leva nossa prece, mãe. Nos teus braços, gente, leva nossos pedidos. Mãe,